Seção 27. De Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Uma noite no Cairo. Noite no Egito. O céu claro e profundo fulgura. A rua é triste. A lua cheia está sinistra. E sobre a paz do mundo, a alma dos faraós anda e vagueia. Os mastins negros vão ladrando à lua. O Cairo é de uma formosura arcaica. No ângulo mais recôndito da rua, passa cantando uma mulher hebraica. O Egito é sempre assim quando anoitece. Às vezes, das pirâmides, o quê do hiatro perfil, exposto ao luar, parece uma sombria interjeição de medo. Como um contraste àqueles misereres, num quiosque em festa, a alegre turba grita. E dentro dançam homens e mulheres, numa aglomeração cosmopolita. Tonto do vinho, um saltimbanco da Ásia, convulso e roto, no apogeu da fúria, executando evoluções de razzia, solta um brado epilético de injúria. Em derredor de uma ampla mesa preta, última nota do conúbio infando, vêem-se 10 jogadores de roleta, fumando, discutindo, conversando. Resplandece a celeste superfície. Dorme soturna a natureza sábia. Embaixo, na mais próxima planície, pasta um cavalo esplêndido da Arábia. Vaga no espaço um silfo solitário. Tronque nós. Depois, tudo é tranquilo. Apenas, como um velho estradivário, soluça toda a noite a água do Nilo. Fim do poema.